Pois nós, como Diana está bem, nós três, agradecemos, em primeiro lugar, aos organizadores deste evento, a possibilidade que nos deram de descer aqui à capital. É daí, vão ver? De descermos à capital e partilharmos um pouco com vocês a experiência, a pouca experiência que temos de 2 anos que estamos neste grupo vocacionado para dar o acolhimento possível aos recasados na igreja, ou seja, pessoas que recasaram, mas cujo primeiro casamento, pelo menos de um deles, foi católico. Temos aqui o programa que nós planeamos para este painel. O primeiro ponto em que vamos fazer uma breve apresentação do nosso caminho. Depois a Teresa Borges vai apresentar também os 4 slides sobre alguns dados estatísticos atuais sobre casamentos, divórcios, casados, mas de facto. A Isabel vai fazer uma síntese das 3 sessões que vão ver que nós fizemos, sessões como esta, que fizemos públicas em Aveiro. Eu vou tentar fazer alguma reflexão sobre o momento atual e o futuro. E depois temos o testemunho da Teresa também, que é divorciada, e o testemunho de um casal casado, que é o João, a Ana Maria Vaz e o João de Nós, que são de Lisboa, mas que foram convidados por nós através de uma pessoa que não via bem. E pronto, se quantificaram a também vir aqui dar o seu testemunho de vivência em casal. Então eu vou tentar. Quanto tempo é que isto? É 1 hora que nós temos. Ah, pronto, pronto. Escolhemos, olha. Escolhemos que isto. Vamos lá. Ah, avançando. A nossa, então, a criação, nós chamamos aqui o momento zero, em que esse momento zero se realizou numa reunião de uma equipa Nossa Senhora. Isso, a maior parte do grupo faz parte de uma equipa Nossa Senhora AVEI 28. E em 2012 nós tínhamos um caderno, pronto, de reflexão, e nessa reunião 5 havia estas questões para a reunião de equipa, em que a última, como vê, era participarmos em ações da Igreja local no sentido de escutar, acolher e acompanhar os casais em crise. Nós refletimos sobre isso e achamos, nessa reunião, que na verdade vimos fazer qualquer coisa, passar das boas intenções e passar à prática. E então, temos aqui um momento 1, ou seja, convidámos mais 3 pessoas, que não eram da equipa, uma das 4 a 13, e o primeiro passo que fizemos foi falar com o então Bispo de Aveiro, agora Bispo do Porto, do António Francisco dos Santos, uns 15 dias depois. E o que eu aqui realçar é que, na verdade, embora nós não pertencemos a nenhum movimento, a nenhuma estrutura, nem diocesana, nem paroquial em Aveiro, se não fosse o apoio do Bispo, se não fosse o apoio da pastoral familiar e o santo, e sem o apoio dos sacerdotes, não é? Nós não estaríamos aqui e não teríamos feito o que fizemos. É essencial que a estrutura e a hierarquia da Igreja hoje esteja ao nosso lado. O Dom António participou nos nossos encontros. No terceiro, como eu já era Bispo do Porto, não estava no Diocese, mandou-nos uma mensagem escrita que foi lida no final do encontro. Continuando, então, que iniciativas da Igreja local é que havia? Nada. Um deserto. Esse deserto tinha, felizmente, um oásis. E nós tivemos o privilégio de esse oásis ser do António Mussolini, que era o Bispo Imério. Pois em 1985 ele fez 75 anos e deixou de ser Bispo de Aveiro, e que, por acaso, por coincidências, não há coincidências, mas aqui foi uma coincidência, era também o conselheiro espiritual da nossa equipa. E o que é que o Dr. António Marcelino, por isso, enquanto foi bispo, enquanto era bispo de Aveiro, o que é que ele fez? Em todas as visitas pastorais, eu procurava encontrar-se com recasados. Eu procurava ter encontros com recasados. Depois, em 1994, ele tentou criar uma equipa diocesana na pastoral familiar, que eu e mais a minha esposa fizemos parte. Essa equipa, infelizmente, teve muita formação, 2 anos, não foi isso não? Mas depois, na prática, como naquela altura, estamos a falar há 20 anos atrás, em que tivemos um livro que foi evento, mas esse livro nós temos, foi-nos dado já dessa altura, esse livro que apresentou. E há 20 anos atrás, os sacerdotes não deram apoio. Isso havia a vontade do bispo, mas não dos sacerdotes, e a equipa ficou no lugar da praia. Apenas fizemos uma sessão pública numa paróquia de Aveiro. Eu também vi um sacerdote nesta área, para Salamanca, que é o atual vigário judicial. Essa palavra também. O vigário judicial de Aveiro, isso presida ao Tribunal Eclesiástico de Aveiro, e o padre Manuel Rocha, que foi fazer uma licenciatura precisamente nessa área, e que fez um livro também, que é Laços Vivos. Aliás, as partidas, com base na tese de licenciatura. E depois, também tem escrito, quer antes, enquanto era bispo da Aveiro, quer sobretudo depois, tem feito muitos artigos, fez muitos artigos de opinião na Agência Coésia, na revista que o Weber também citou, também nesses cadernos, também veio artigos do Dr. António Marcelino. Ora bem, continuando, que objetivos? Nós dividimos os objetivos em grandes salas e em pequenas salas. Em grandes salas, o que é? Analisar e debater as dificuldades que os católicos divorciados e os casados sentem dentro da Igreja e fazer, sobretudo, um trabalho de informação entre os católicos e entre também os casados para terem consciência das possibilidades que existem. Atenção, estamos a pensar em 2012, antes do Papa Francisco. E então, é verificando a validade dos seus casamentos que foi casado e como serem integrados nas suas paróquias. E, sobretudo, realçamos aqui uma frase que o Dom António Marcelino dizia nas sessões: a Igreja pode todos, mas também não pode aceitar. A Igreja pode todos, mas não aceita. Objetivos em pequenas salas. Ainda não está concretizado, mas é criar equipas, grupos, aqui com paradigma as equipas da Aliança, que também nasceu em França, à sombra das equipas de Nossa Senhora, a nível paroquial e diocesano, e ajudar casais e casados que nos peçam ajuda. Ainda não concretizado, porque pronto, como devem compreender, em outubro do ano passado faleceu o Dom António Marcelino, infelizmente, ficamos sem acompanhante espiritual, e depois, não é? Saiu para o Porto o Dom António Francisco este ano. Ou seja, uma diocese tinha 2 bispos ativos, em menos de 6 meses ficou sem nenhum, ainda continuamos sem nenhum. Está bacana. O que é que fizemos? Fizemos então 3 sessões públicas, uma em cada ano, praticamente, pois uma em 2012, foi mesmo na cidade de Aveiro, primeira, no Salão Nobre da Câmara, que está ali, e cujo tema era casados divorciados abandonados pela Igreja. A minha esposa vai explicar para vocês mais, de modo que não vou muito perder muito tempo aqui. Um segundo encontro já em Águeda, disse, procuramos abarcar a diocese, e aqui a frase já não era a mesma, o verbo era diferente. Já não era abandonados, era acolhidos pela Igreja. Finalmente, este ano, fizemos outra em Avanca, que já era para ser realizado o ano passado, se não tivesse sido o falecimento do António Marcelino, que, mais uma vez a mesma frase, disse abandonados, acolhidos agora, integrados na igreja, que há muitas vizinhas. E como vem aqui, já não é o Dr. Vicelino que aparecia, mas é um outro sacerdote. O que é que vamos fazendo? E aqui termino esta parte. Temos a ferramenta que é o Facebook, que neste momento, pronto, tem mais de 1.500 seguidores, já é um bocadinho, e que nós criamos logo desde o início, onde vamos tentando colocar todas as informações, também os artigos do Correio do Vogue, está lá, pronto, toda a nossa história está nesta página do Facebook, e que no fundo é a ferramenta que liga os três encontros anteriores. Por isso, nós, digamos que estamos sempre ao apoio e, no acolhimento aos alcançados através do Facebook, através dos comentários do Facebook e através, por isso, dos artigos que tentamos colocar como informação. Beleza? Vou tentar mudar. Ora bem, vamos aqui. E agora as estatísticas. É 5. É todo texto. Sim, consigo estar. Então, boa tarde. Não é a minha área, portanto, vou-me perdoar alguma intervenção relativamente às estatísticas. Sou uma mulher das letras, portanto, a mulher da estatística vai falar a seguir, mas não vai falar de estatística e não se vai zangar comigo, porque ela já sabe que eu destas coisas percebo. Bom, tentativa de mostrar os dados e as estatísticas pode parecer irrelevante, mas entendemos nós, no início do nosso trabalho, que seria importante para percebermos a realidade que existia, para também compreendermos qual foi a evolução dos últimos anos relativamente a este tipo de situações. A família é uma realidade que é transversal aos séculos, é transversal a todas as pessoas, mas é verdade que ao longo dos tempos teve configurações diferentes, tem configurações diferentes consoante a geografia e consoante as próprias sociedades, todos nós temos essa percepção. Em Portugal, que era aquele espaço que nos preocupava e que nos ocupava, precisávamos de compreender um bocadinho melhor em que ponto estávamos. E, portanto, no primeiro encontro, no encontro da Aveiro, também foi este uma das nossas preocupações, e agora fizemos uma atualização dos dados e acrescentámos aqui algumas coisas, já com base nos censos que foram realizados em 2011, e que, portanto, depois houve uma atualização em 2012 e 2013 relativamente a determinadas situações, e que nos permitem perceber como isto mudou em Portugal. E nos últimos 40 anos, fizemos 40 anos, celebrámos há pouco tempo os 40 anos do 25 de Abril, nos últimos 40 anos Portugal mudou efetivamente muito, e não só a nível político, mudou também a nível social e em termos de família, mudou profundamente. Não vos vou amassar, nem vos vou pedir que analisem os gráficos servem apenas de suporte, mas permitem-nos concluir que o número de casamentos, de acordo com a sua forma de celebração, teve oscilações. E se nós repararmos, o gráfico de cima fala de percentagens, portanto, em relação a um todo, o gráfico de baixo mostra-nos os números. E se calhar, olhando para o de baixo, percebemos que em 18 anos, portanto, estamos a falar do censo anterior a 2011, era de 95, portanto, nós pegámos nesses números e agora atualizámos a 2013 com a informação que o INEP publicou nas últimas semanas. E a informação que este gráfico nos traz é extremamente importante, é nós vermos em termos de números. Ou seja, em 95 tínhamos cerca de 20 mil casamentos civis e em 2013 temos cerca de 20 mil casamentos civis. Portanto, vejam que em 18 anos, em termos de números, não temos uma alteração significativa. Em termos católicos, nós temos de casamentos em 95 45 mil e temos que em 2013 temos menos de 15 mil. Em 2012, quando apresentámos, tínhamos 15 mil, agora temos um número mais baixo do que 15 mil. Ou seja, temos uma diferença enorme entre o número de casamentos católicos em 95 e o número de casamentos católicos em 2013. Em termos de percentagem, o que é que nós verificamos em relação ao todo, ao número de casamentos totais, o que é que nós temos? Temos que cerca de 30% em 95 eram os casamentos civis e temos que 70%, portanto a maioria, eram casamentos católicos. E essa tendência inverteu-se e temos que em 2013 temos cerca de 60% dos casamentos que é civil e temos 40% que é católico. Ou seja, temos aqui uma inversão das tendências em 18 anos. No segundo slide. Pronto. Antes de passarmos ao segundo slide, antes de desvendar o slide seguinte, só fazer uma nota. Podemos nos questionar porque é que isto acontece. Não temos certamente respostas, ou cada um de nós pode dar uma resposta diferente. Mas podemos encontrar várias respostas e podemos tentar ensaiar respostas. Reparem, temos primeiro a mudança de paradigma em termos de família e a evolução que isso tem desde 95 até hoje. E nós temos que em 95, ainda assim, nós seguíamos muito a tradição. Portanto, havia o casamento católico e era esse o projeto de vida. Passava por aí o projeto de vida das pessoas, o casamento católico. Hoje não é tanto assim. Hoje mudou o paradigma e hoje é quase que ridículo falarmos em casar pela Igreja. Os jovens não pensam nisso como primeira opção. Depois temos também, já vamos ver isso a seguir, menos pessoas em condições de celebrar o casamento católico. Porque, vamos perceber isso, há mais pessoas que não são solteiras para a Igreja e, portanto, já não podem celebrar o casamento católico. Porque reparem que quando falamos em casamentos civis, não estamos a pensar em primeiros ou segundos ou terceiros casamentos. Estamos a falar em casamentos. Portanto, nestes casamentos civis, temos alguns que já são segundos e terceiros casamentos. O que significa que isso também é importante para nós percebermos, é que do número total de casamentos, nem todos são primeiros casamentos. E a verdade é que a diminuição dos católicos se pode justificar por isso. É que do número total, já nem todas as pessoas que casam podem fazê-lo pela Igreja. E então, no segundo, temos a outra parte, portanto, temos os divórcios. E nos divórcios, o que é que nós temos? Temos números interessantes, naturalmente, que são fornecidos pelas conservatórias do Registro Civil e pelos tribunais, portanto, onde são decretados os divórcios. Não é aqui relevante que tipo de divórcio é. Se é um divórcio sem consentimento ou antigamente litigioso, se é um divórcio por mútuo consentimento, divórcio. O que temos é que, por forma de celebração, e vamos começar pelo gráfico de baixo, nós temos um número e temos que, em 95, o número de divórcios de pessoas que se tinham casado pelo civil era cerca de 4.500, enfim, cerca de 4.800, 5.000. E que em 2011, aqui temos dados até ao censos de 2011, não há dados atualizados dos últimos dois anos, nós temos que o número de divórcios por casamento civil termina em cerca de 11 mil, portanto estará próximo dos 11 mil, ou seja, o número de divórcios aqui duplicou, pelo menos isso, duplicou. É uma realidade, o número de divórcios aumentou. Em termos de casamentos católicos, vimos que em 95 o número é superior, em 95 o número de divórcios de pessoas que casaram catolicamente. Não é de estranhar, porque também temos que em 95 e nos anos anteriores, a maioria dos casamentos eram casamentos católicos. Portanto, a maior parte dos casamentos que havia para dissolver eram casamentos católicos também. Portanto, não é de estranhar que o número seja maior. Estamos a falar de um número de pessoas maior. Mas temos que é um número que sofre aqui algumas oscilações e que termina em 2011. O João estava a falar em 2012, efetivamente, a atualização até 2012, mas as estatísticas de 2013 ainda não estão disponíveis. Em 2012 nós temos 14 mil, mais 14 mil, quase 15 mil. Ou seja, temos também quase uma duplicação do número de divórcios. Portanto, daqui retiramos, claramente, os divórcios aumentaram. Parece, só daqui a uns anos é que podemos perceber, parece que há aqui uma tendência de descida, de diminuição. Essa tendência nós não podemos ter a certeza se é uma tendência estável, portanto, se vai efetivamente concretizar, se é pontual. Mas tem uma explicação, naturalmente. Se há menos casamentos, naturalmente há menos pessoas em condições de se divorciarem. Acho que é fácil de perceber. Portanto, enfim, é uma explicação que podemos dar. Mas se virem aqui em termos de percentagens, então em relação ao número total de divórcios, em termos de percentagens, não temos grandes oscilações entre 95 e 2012. Portanto, em termos de percentagens, em relação ao número total de casamentos, mantém-se mais ou menos estável, cerca dos 40%. Casamentos civis terminam em divórcio e cerca de 60% de casamento católico termina em divórcio. Aqui é que é efetivamente importante verificar. Um dado relevante, que há bocado falei no 25 de Abril, dos 40 anos do 25 de Abril, é um dado que não consta destes dados, mas que é uma curiosidade, e que tem a ver com uma alteração legislativa de 1975, e em que a concordata com a Santa Sé foi alterada e passou a permitir que pessoas casadas pelo civil e simultaneamente pela Igreja pudessem obter o divórcio civil. Porque anterior a 1975 isso não era possível. A lei do divórcio que vigorava era uma lei do início do século XX, que só em casos muito excepcionais admitia que fosse decretado o divórcio, e mesmo assim, havendo o casamento católico, o divórcio não era permitido. E, portanto, essa alteração, em 1975, permitiu que muita gente regularizasse situações anteriores já de separação, de facto, portanto, viesse concretizar os divórcios, e fez com que, por exemplo, e a título de curiosidade, em 1970, o número de divórcios foi 500. 500 divórcios foram decretados em 1970. Em 1975, foram decretados 1550. Portanto, em 5 anos triplicou, e notem que o boom é precisamente com esta operação da concordata. E em 1990, portanto 5 anos antes deste ciclo, o número de divórcios ultrapassava os 10 mil. Ou seja, tivemos efetivamente uma alteração profunda na vida da nossa sociedade e das nossas famílias com esta operação da concordata de 1975. Certamente não terá a ver necessariamente com o 25 de Abril, mas terá com certeza muita influência com essa alteração de legislação. Mas vejam que aqui temos, se contabilizarmos 8 mil com 4 mil, temos 12 mil divórcios em 1995. Ou seja, parece que entre 1990 e 1995 quase não houve oscilação do número de divórcios, enquanto que em 1975 para 1990 há uma alteração enorme do número de divórcios. Pronto, essa alteração foi importante. E aqui vamos ver que as alterações legislativas são sempre relevantes. Eu, em tecnologia, sou de letras, pronto, estas coisas para mim baralham um bocado. Estamos a falar do estado civil anterior, que há bocado vos referi. O número de casamentos, pronto, é fácil então agora já perceber aquilo que eu há bocado disse. Estamos a falar que em 1995 e em 2013 o número de casamentos, de recasados, e aqui não distinguimos a forma de casamento, se é civil, se é católico, o número de casamentos é semelhante, portanto estamos na casa dos 10 mil, um bocadinho abaixo, um bocadinho acima, mas não saímos muito daí. Mas em que ambos são solteiros, temos uma alteração brutal, ou seja, passamos de 60 mil para perto de 20 mil, ou seja, em 18 anos, o número de pessoas que se casam e que é solteiro, diminui radicalmente. O número de casamentos em que ambos são solteiros diminuiu muito. Claro que em termos de percentagem, em relação ao todo, temos que em 95 eram cerca de 12%, em 2013 já temos um valor perto dos 30%, em relação ao total. Portanto, aqui mostramos já a alteração do mapa social que dá origem a estas coisas. Dados importantes, penso que hoje toda a gente compreende que são importantes, são os dados relativos às uniões de facto, que não foram disponibilizados em 2012, foram disponibilizados agora, recentemente, com dados referentes ao ano de 2011. E nós temos que as famílias de direito, portanto, são aquelas que são regularmente constituídas, ou seja, que têm origem no casamento civil ou católico, mas formalmente constituído, e vemos que essas têm uma evolução negativa, portanto, o número diminuído. Ou seja, temos cada vez menos famílias de direito regularmente constituídas. Depois temos as famílias de facto, que são aquelas que resultam de uniões de facto, não regularmente constituídas perante a lei, e esse número aumenta quase para o dobro, porque aumenta 94,5%, portanto, dobra em 10 anos, não é? Há bocado estávamos a falar em 18 anos, aqui estamos só em 10 anos. Esta é uma alteração profundíssima na nossa sociedade. Depois temos também aqui uma variação que é importante, e aqui é uma realidade que nós temos que estar atentos, que são as famílias uniparentais ou monoparentais, e que têm a ver com as famílias que resultam quer de uma situação de viuvez, quer de uma situação de divórcio, e em que fica apenas um adulto, portanto um progenitor, com os filhos. E aqui nós temos famílias que aumentam, portanto este número de famílias aumenta 26,8%. Naturalmente que isto são dados oficiais, e aqui temos que considerar o seguinte, que muita gente não fala a verdade quanto à sua situação de facto, por várias razões, até para, em termos sociais, continuar a beneficiar dos subsídios, dos apoios, do IRS, portanto, estes são dados que são oficiais, portanto, estes são garantidos, mas certamente terão aqui uma margem de erro, ainda assim, que não é de desconsiderar. Portanto, teremos sempre que pensar que isto pode ser pouco em relação à realidade. E, finalmente, temos aqui um último gráfico, E que fala nos números dos casamentos com permanência na habitação anterior. Estes números dizem respeito às pessoas que, quando casam, já coabitavam. Ou seja, dizem respeito às uniões de facto que se transformam em uniões de direito. Pessoas que durante pouco tempo ou muito tempo viviam e coabitavam e tinham já uma família constituída em termos de facto e que decidem, de alguma maneira, regularizar perante a lei a sua situação. E aqui vemos que em 18 anos passamos de 10% para 50%. Ou seja, 50% dos casamentos efetuados hoje, ou seja, metade de todos os casamentos, já tinha experiência de coabitação. Eram situações de pessoas que já tinham uma relação estável que depois culmina no casamento. Isto também é naturalmente um dado importante, porque nos dá a perceber como é que as pessoas chegam lá. E claro, depois haveria aqui um dado importante que nós não temos, não trabalhámos, mas haverá. Esse dado também pode ser importante, é saber os divórcios, quando acontecem neste tipo de casos, quando é que acontecem e se esta união de facto prévia é uma garantia de estabilidade ou não para o casamento. Reparem aquela história das uniões, a experiência de fazermos aqui, vamos ver a experiência, vamos ver se isto resulta, depois chegamos à conclusão que resulta e depois casamos. E depois casamos e depois descasamos. E lá em Aveiro, em alguns amigos meus, aconteceu isto. Para a felicidade dos pais, os filhos casaram, primeiro pelo civil, depois casaram pela igreja e depois divorciaram-se para a infelicidade dos pais. Portanto, afinal não resultou. Mas esses são dados que nós não trabalhámos, não vimos, não analisámos. Não pretendemos, portanto, avançar com isso e não quisemos sequer aventurar-nos por aí. Claro que nós aqui temos algumas considerações a fazer finais, estou mesmo a terminar, porque já me estou a chegar em 5 minutos, porque o meu cronómetro ali do telemóvel já me está a apitar. Eu já estou no vermelho. Mas queria aqui dizer-vos que, naturalmente, estas estatísticas nos fazem um retrato da sociedade, que certamente nós tínhamos, mas que assim, em preto e branco, às vezes é mais fácil de nós percebermos, e que nos mostra que nós não temos que mudar aquilo que Jesus Cristo disse, porque essa é uma das críticas que muita gente nos faz. Ah, mas Cristo disse, Cristo falou e agora vamos mudar aquilo que Cristo disse. Não. Nós, quando analisamos a realidade, estamos a fazer aquilo que Cristo nos disse. Porque Cristo sempre nos pediu para nós analisarmos e vermos as pessoas. E nós não podemos julgar. Foi isso que Ele nos disse. Nós não podemos julgar algo que não conhecemos, algo que não sabemos. Portanto, quando nós dizemos, ah, meus amigos, está muitos divórcios, nós temos que mudar. Claro, temos que mudar. Não, ninguém está aqui a dizer o quê, nem de que forma. Temos é que perceber que a Igreja, ao longo dos anos, também alterou a forma como pensava e como encarava as situações. Porque nós, enquanto cristãos, naturalmente temos que fazer para estes números, é, eventualmente, pensar, refletir em conjunto o que é que isto quer dizer em face da mensagem que Cristo nos deixa todos os dias. E acho que é isso que é importante. Por isso é que nós entendemos que este era um ponto importante e que naturalmente agora passo a palavra à minha colega. Eu não tenho slides, tenho um papel na mão, porque é para ter uma mão ocupada. Ora bem, eu apenas vou fazer uma breve síntese, mas apenas com o objetivo de realçar alguns aspectos que nos parecem importantes de serem realçados e que estão relacionados precisamente com os três encontros que nós tivemos. Então, estes três encontros, como o João já disse, foram encontros em salas cheias, foi apenas a única coisa que fizemos neste momento, e o grande objetivo foi começar ou recomeçar a falar no assunto com menos maior. E começámos a falar, os sacerdotes e os leigos a falarem neste tema, que é um tema um bocado tabu, mas que infelizmente começam-nos a tocar a todos, na família e nos amigos. Daí, nós, quando lançámos, quando começámos a preparar estes encontros, o primeiro foi um bocado pela negativa, como disse o João, e por isso nós, a questão fundamental era se os casados, divorciados, se seriam abandonados, e depois... Não se eu aí. Se sentiam, portanto, a primeira abordagem, e foi um bocadinho para chamar a atenção, foi uma abordagem mais pela negativa, se eles se sentiam abandonados, e depois foi, começámos e perante a adesão que houve e a vontade e a necessidade que nós sentimos que as pessoas queriam falar no assunto, foi então se eles se sentiam acolhidos e então como é que, o que é que eles fizeram ou o que é que a Igreja faz para os integrar nas paróquias, numa vida mais ativa. Houve a preocupação de não nos centrarmos só na cidade lá bem, claro que começámos por aí, mas depois fazer um bocadinho de uma cobertura geográfica e irmos ao sul e depois à parte norte. Para a divulgação destes mesmos encontros, é evidente que nós nos socorremos muito dos sacerdotes e da influência que eles tinham e da possibilidade que eles tinham de nos ajudar nesse serviço. Então, a partir do segundo encontro, nós achámos que era mais eficaz irmos às reuniões dos anjos superestados. Aquela reunião que era um bocadinho os estuprestes, não é? As vigararias. Aqui chamam vigararias, lá chamamos as estuprestes. Portanto, os estuprestados, nós íamos a essas reuniões em que encontrávamos logo de uma vez vários sacerdotes do mesmo estuprestado, em que, pronto, motivávamos para o problema e foi assim que nós fizemos. E aí, logo nessa primeira abordagem, portanto, prévia às sessões propriamente ditas, e depois também nos próprios encontros, através das intervenções que os sacerdotes iam tendo, nós o que é que notámos? Que os próprios sacerdotes têm uma grande falta de formação nesta área. Muitas das vezes também um bocadinho explicada, e pelo menos lá na nossa diocese, nota-se alguma idade avançada dos próprios sacerdotes. E portanto, nota-se aí uma grande falta de formação. E depois, essa falta de formação também lhes conduz a que se sintam muito pouco preparados para fazer o acompanhamento destes mesmos casos. E a acrescentar, eles lamentavam-se numa outra situação que não sentiam orientações precisas sobre o que é que deveriam fazer em determinados casos. Portanto, esta falta de preparação e a falta de orientação acabava por lhes motivar a uma falta de preparação e saber como é que agir em cada um dos casos em concreto. No entanto, nós notámos aqui, ao longo do tempo, nestes dois anos que foram decorrendo, nós notámos aqui duas atitudes um bocadinho distintas e que podemos catalogar ao longo do tempo o que aconteceu antes de termos o Papa Francisco como Papa e o período pós. E, portanto, o primeiro encontro já foi no período anterior, foi ainda com o Papa Bento XVI, e o que é que nós verificámos? Verificámos que sim, que os sacerdotes aceitavam e receberam-nos bem, mas era uma atitude um bocadinho mais de tolerância. Pronto, quero fazer isso assim. A seguir, depois do Papa Francisco e de uma aparente, e nós notamos uma diferença de atitude, se contagiou de certo modo os sacerdotes também. E, portanto, começámos a sentir gradualmente, então, no segundo e muito mais vincadamente no terceiro encontro, sentimos esses encontros muito bem-vindos e sentimos muito, ficamos muito acarinhados, porque eles eram bastante acarinhados e, portanto, que eram muito necessários. Só para mostrar um bocadinho, portanto, o papel também dos sacerdotes na divulgação, nós na última sessão fizemos um mini inquérito, pedimos às pessoas para preencher, e uma das questões que foram colocadas é como é que eles tinham tido acesso àquela sessão. E efetivamente, dos. Sei que eu preciso falar mais alto. Mais alto. Dos 20. Quero o microfone, na verdade. Dos 20. Não, meu. Dos 20. Falar mais alto. É? Está aqui o microfone. Eu sou professora, eu pensava que os meus alunos me ouvissem, mas se calhar, de lá por trás é disto. É melhor, é melhor. Tem que repensar. Está a funcionar bem. Eu ainda lhe aumento mais os professores. Ora bem, está melhor assim? Então, nesse pequeno inquérito que nós fizemos, nós constatámos que dos 20 a 25% das pessoas que estavam lá eram pessoas em situação irregular, portanto, casados ou recasados, e que tinham tido conhecimento daquela sessão precisamente pelos boletins paroquiais e pelas homilias da missa. Portanto, isso mostrava a importância que há dos próprios sacerdotes aderirem e participarem na divulgação. E, por outro lado, isto também é um indicador de que também os casados continuam a ir às missas e a participar ativamente nas celebrações. Portanto, tem estas duas indicações. Agora, nestas nossas sessões, sobretudo na segunda e na terceira, do acolhimento e da integração, nós já tivemos na nossa mesa casais que pudessem testemunhar. Num dos casos, testemunhar como é que eles se sentiram acolhidos na paróquia, e na outra sessão, como é que esses casais se sentiram integrados. Neste caso, claro que um deles era porque fazia parte, ou continuava a fazer, já antes fazia, quando estava casado, e depois, a partir do momento em que se voltou a casar, refez a sua vida, ele continuou a ter o mesmo tipo de atividade que era participando no canto, na celebração da liturgia, através do canto. E, portanto, faz parte do coro da catedral, e havia um outro elemento que também é testemunha, e é um testemunho de que faz parte da vida ativa da Igreja, sendo representante ou uma das responsáveis a nível da pastoral social, em particular das conferências vicentinas. Pronto, estes foram os dois testemunhos que nós conseguimos arranjar e que participaram e que serviram para disputar depois o diálogo com a Assembleia. Agora, relativamente à resposta da Assembleia, claro que já o meu marido já disse, portanto, que nós tivemos sempre assembleias com muita participação, sempre acima de 100 pessoas, e do segundo para a terceira nós notávamos que havia um envolvimento maior e uma partilha muito sofrida dos problemas que têm vivido. Quais eram as questões mais prementes? É claro que é sempre a velha questão do porquê de não se poder comungar. Depois, a outra questão que era muito levantada, que era o porquê de haver diferenças de tratamentos e de orientações entre sacerdotes, mesmo de paróquias vizinhas, em que um permite e noutro não permite, e portanto isso também suscitava questões lá no, na audiência. Outras questões que eram levantadas eram questões já relacionadas ao processo de nulidade, isto é, como é que se pode, como é que se tem acesso ao Tribunal Eclesiástico, coisas relacionadas com o próprio processo, falou-se na morosidade do próprio processo, os excessivos custos associados ao processo e o excesso de burocracia. Pronto, procurou-se responder algumas questões, outras questões não têm resposta, portanto ficava no ar. E o que é que se notou também? Notou-se que os próprios leigos fazem muita confusão entre as duas situações que são bastante bem distintas, que é uma situação de uma pessoa que está apenas divorciada e uma pessoa que, entretanto, recasou. Mas para os leigos existe, e notamos que ainda existe, muita confusão do seu papel na Igreja, o que é que pode e o que é que não pode fazer, pessoas que estão nestas duas situações distintas. Relativamente aos testemunhos, nós tivemos, como disse há um bocadinho, testemunhos que mostraram, pessoas que mostraram muito sofrimento e que nos mostraram uma grande diversidade de situações, como todos nós já sabemos. As situações desde pessoas que se sentem muito injustiçadas porque eram solteiras, com uma vivência muito grande a nível da paróquia, como catequistas, etc., com um lugar de ter bastante responsabilidade, e depois que se casam com divorciados e que se vêem privados disso. E, curiosamente, em algumas situações, quem punha a questão não era a pessoa avisada, era o marido divorciado que sentia o sofrimento da esposa. Eu também me lembrei, em particular, de uma situação dessas. Depois, é também a situação, muitas situações que foram lá relatadas eram casos de abandono, que levaram ao longo do casamento, e também situações de violência doméstica. E eu acabo só aqui com um testemunho que foi da última sessão, que nos deixou todos muito sem palavras e sem saber o que é que havíamos de dizer, porque era de uma senhora que se casou pela Igreja, que durante 5 anos começou logo na lua de mel a ser vítima de maus-tratos, e durante 5 anos tentou salvar o casamento. Mas quando, ao fim de 5 anos, a situação não melhorou, piorou, porque foram os próprios filhos que começaram também a ser vítimas desses mesmos maus-tratos, ela, pronto, não teve outra alternativa do que acabar com o casamento. Mais tarde, uns anos depois, ela acabou por encontrar um outro senhor com quem fez a vida, e a quem ela estava muito agradecida, porque efetivamente tinha ali tinha alguém que poderia ajudar a educar os filhos. E a sensação que nós temos é, e é a pergunta que eu deixo, mas será que esta pessoa em particular não continua também a ser violentada, não é? Com toda a situação? Que aquela fez de mal, ela tentou resolver o problema, não conseguiu e foi conduzida a uma situação contra a qual lutou, mas que não tinha outra alternativa. E, no entanto, ela agora, pronto, de certo modo, tem outro tipo de violência sobre ela, não é? Pronto. Agradeço a vossa atenção. Era só este bocadinho que eu disse.